Fica à vontade pra cantar com a gente. Eu não posso aceitar essa sua condição. Ela é minha melhor amiga e eu morrendo de paixão. Onde foi que eu errei? Não mereço castigo, você brincou comigo. A saudade vai bater na sua porta. Você vem arrependido me pedindo pra voltar. Decidi que na minha vida mando eu. Você perdeu o lugar. Não vou ficar chorando, lembrando tudo que passou. Eu sei que tudo passa e foi assim com nosso amor. Quer saber? Valeu. Acabou. A mão lá em cima, Salvador! Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Você pisou na bola, agora pede pra voltar. Não posso aceitar essa sua condição. Ela é minha melhor amiga e eu morrendo de paixão. Onde foi que eu errei? Não mereço castigo, você brincou comigo. A saudade vai bater na sua porta. Você vem arrependido me pedindo pra voltar. Decidi que na minha vida mando eu. Você perdeu o lugar. Chorando, lembrando tudo que passou. Eu sei que tudo passa e foi assim com nosso amor. Quer saber? Valeu. Acabou! Lá em cima! Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Você pisou na bola, agora pede pra voltar. Foi assim.